Fique agora com dicas para que você cuide bem da sua saúde. E hoje vamos falar do consumo de bebidas alcoólicas. Você sabe que não é necessário beber para se divertir, certo? O álcool pode causar males à saúde, além de gerar dependência e provocar acidentes. Por isso, é importante estar atento a algumas informações para melhor aproveitar a vida. Beber moderadamente é uma delas. Significa ingerir no máximo 2 doses de bebidas no dia e dar intervalo de 2 dias sem o consumo de álcool. Uma dose corresponde a mais ou menos 1 latinha de cerveja, 1 taça de vinho ou 40 ml de destilado. Tudo isso para que seu organismo se recupere bem. Uma dica é sempre comer antes de beber e nunca misturar destilado com fermentados ou energéticos. E se manter sempre hidratado, ingerindo água, suco ou refrigerante, antes, durante e depois de consumir bebidas alcoólicas. É importante recordar que somente maiores de 18 anos podem consumir ou comprar bebidas alcoólicas e que a lei prevê tolerância zero para quem dirigir alcoolizado. Seja consciente, se beber, não dirija. Esta foi mais uma edição do Cuide Bem da Sua Saúde, produzido pela Rádio Fiscar e DEAS, com apoio da Coordenadoria de Comunicação Social. Colaboração de conteúdo, Márcia João Pedro, psicóloga da UFSCar, e Cláudia Stephanie, docente da UFSCar.